Bravo Oscar, prossiga. Bravo Oscar, solicitando o giro de motor em marcha lenta. Está autorizado previamente também em breve. Sentido giro do Mike Bravo Oscar, repasso solo no término. Para o táxi, está com 179 agora, 1350 Galeão. 173, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste no 091. Gente, no 091, livre táxi, ponto de espera, 10, no 173. Três a linha decola, vento calmo. Esse linha decola, 1973. Estabilizou, tá 3-8 no meia. 3-8 no meia, chama a torre 1 no 895. 3-8-9-5, tá 3-8 no meia. Salvador, tá 3-8-1-6, baixou e checou o visual. Tá 3-8-1-6, continua para o senhor, estão guardando a pista livre. Guarda a pista livre, tá 3-8-1-6. Chamo agora o controle em 120, decimal 8, decolou 29, bom voo. 208, 1173, bom trabalho. 38 no meio, livre pouso, pista 0, vento calmo. Livre pouso, tá 38 no meio. 1173, boa noite, contato radar, sublimação 360, boa Leda. 360, Leda, 1173. Livre puxa no ataque 3520. Livre puxa na chão por parte da 3520. Solo 30, direita Alfa e reporte entre a Juliette, na minha escuta. Direita Alfa, entre a Juliette, 3-8-6. Possível 1973. Evitar umas formações aqui na nossa proa. Solicita a proa 230, se possível. Autorizada, proa 230, por quantas milhas? Uma proa 50 milhas, viu? Uno 173, após desvio, voa para Dádiva. Puxa, após desvio, Dádiva, marcou o no 173. Uno 173, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 13325, bom voo. Gente, 1251-3325, bom trabalho, alô 73. 73 no meio. Gente, agora 2-10-32 no meio. Sudan 3520 está com 110 a bordo. 520, com sua autonomia alternativa? Autonomia de 1,50 alterna Salvador. Ele táxi, parte principal índio, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 091. Milhões e a pátio índia, 4029-5-3-5-2-0. Tá 3, 8 no meio, mantendo sua frequência. Afirmo, pode prosseguir o táxi assim que a companhia passar à frente, ingressa na Juliette para remota 1-3 do pátio principal. Pode passar de aeronave, remota 3-3-8-6. Tá 3520, a linha decola no 0, vento calmo. Liga colo no 0, tá 3520. Três, cinco, dois, zero, decolou 39, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado. Dole, Salvador, 3, 5, 10, 0, passa 1.200. 3, 5, 2, 0, contato radar, mantenho 2, 1, 0, sai da PUCA. Na PUCA, 2, 1, 0, 3, 5, 2, 0. 3520, controle. Prossiga 3520. Agora Centro Recife, nona 25, decimal 45, bom voo. 2545, obrigado. Mike Bravo Oscar, como temos o giro do motor em marcha. Muito obrigado e um boa noite. Gente, do fim do giro, boa noite. coisa, eu vou falar com ele. Equador, bom dia, voo Ono Ono 61 para Guarulhos, informação Charlie, pronto para a Uno 161, informação agora acabei de mudar para Delta. Guarulhos, só um minuto, posso para pare da Elo da Morte, você? Elo Morte, nós vamos para o 161, pronto, cópia? Gol no 161, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Brasiluno 0 até Tango Bravo Eco. Nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5054, gol no 161. Autorizado 360 para Guarulhos, para nós, para a sua, para o 0 até Tango Bravo Eco. Para o Tango 0, primeira curva à direita, na saída da El, Leda Motiva. Correto, no número 1, no portão 4, chame para o estacionamento. Tupã, 3601, no Copia, São Paulo. Autorizada para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da AEL, transição Mótiva, controle 120.8, aciona 5055 da 3601. Autorizado, Salvador, é posto de Congonhas, 360.000, confirmação de voo, confirmando ele vindo então para o 110. Recorta a pista 10, curva direita, na Dayal, transição Mótiva, controle 120.8 e o código 5055, na 3601. Correto, cotejamento 3601, no portão 2, chama em pushback, acionamento. Obrigado. Bravo. Muito bravo, bom dia, prossiga. Bravo, se encontra na posição número 1 aqui do parque principal. Solicito uma autorização para o parque de motor em marcamento no máximo de 3 minutos. Espero já estar aqui. Bravo, sim, que bravo. Bravo, só me confirme, senta no botão 01, é, cheque de motores em 3 minutos, é isso? Positivo, do solo já se enche, meu terminal, fica bravo.